arrepio no corpo. Morda minha boca, me arranho até sangrar. Faço um brinde ao meu sonho e num gesto acendo meu cigarro light. Dou um gole e fica tudo alright. Bons tempos. Espelho, saio correndo pela casa num clima de terror, delirando por você. Acendo meu cigarro light, dou um gole e fica tudo right. Bons tempos. Dou um gole e fica tudo right.